Muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E como todas as quarta-feiras, Portugal em Festa está de volta. Comigo, eu sou o Vítor, e como vocês já sabem, não é? E é com muito prazer e muito orgulho que estou aqui para vos dar a melhor música portuguesa brasileira e nem só. E espero estar tudo bem por aí, que estão prontos para passar 3 horas, boa música, boa discussão. Isto tudo na Rádio Arconciel 96.2. Família que para trás deixei, ai que saudade. E como está tudo bem por aí, entramos já com o jovem mandarense Miro Freitas, já conhecido aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Incluído no seu novo trabalho, o imigrante, isto tudo na sua rádio, seja a Rádio Arconciel, na minha companhia, sou o Vítor, e na emissão Portugal em Festa. Então vamos lá com entrar com passo de dança. Sempre segui vossos conselhos, para não virar marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade. Mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade do meu pai querido, família que para trás deixei. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. então vamos lá com o novo trabalho do Miro Freitas, último trabalho, O Imigrante, que nos pertence aí a todos, não é? Seja de Praga, Bragança, do Porto ou Lisboa, do Alentejo ou Algarve, não importa o lugar. Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas. Anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não me importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante, sou português. Sou imigrante, com muito orgulho no meu país. Sou imigrante. À Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante. Tonight. cidade. Eu e tu já não dá mais, nós temos que aceitar que é verdade. Eu e tu já não dá mais, não quero mais viver em falsidade. Eu e tu já não dá mais, nós temos que aceitar que é verdade. Que agora é tarde, que agora é tarde. Atrás os meus pais, o meu futuro procurei lá fora. Trouxe comigo a saudade e uma grandeza sem igual. Eu, como todo imigrante, sonho um dia a casa voltar para abraçar os que amo, minha família, minha terra, meu lar. Sentados a contar histórias da nossa infância e tudo mais. Muitas vezes sem ter o que comer, e mesmo assim ter que continuar. Todos pensam que é fácil, nem imaginam tão difícil que é. Família, minha terra, meu lar. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Ça va bien? T'as tout de bien? Ça vous dit, on sort tous ensemble pour une soirée? Eh oui, Radio Arc-en-Ciel organise le 11 février 2023 un bal, le bal de la Saint-Valentin. Une soirée d'exception avec des artistes fabuleux. Carmo Leal canta tributo a Linda de Souza, un hommage à la grande Linda de Souza. Toca e dança, o duo musical da música ligeira portuguesa no top número 1. Un duo musical de la musique populaire portugaise. Au groupe 25 d'avril pour animer au bal. Le groupe 25 avril nous fera danser jusqu'au petit matin. On vous attend tous et nombreux pour cette soirée féerique. Le samedi 11 février à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc.

mais puro e sincero que tenho por ti. Não há rosas sem espinhos, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que tenho por ti. És quem eu quero ao pé de mim, pedaço que quero tomar. Vai ser festa a noite inteira. É sexta-feira. É sexta-feira. sexta-feira, é sexta-feira. É sexta-feira, é sexta-feira. Hoje 51 minutos, espero estar tudo bem por aí. E deste tempo de neve, deixa estar em casa. E quem estiver a trabalhar, coragem, força. O teu amor. Fica, sintoniza a sua rádio, a Rádio Arconcelo, com Cris Quintinho, começo sem fim. Noite esperei, tanta vez eu fiquei, tanto em mim eu assim mudei. Viver não custa, custa saber viver, Karina e Sérgio Rossi. Há dois caminhos que podes seguir, um que tem espinhos e o outro a florir. Mas nunca te esqueças que em qualquer dos dois, tudo o que plantas vais colher depois. O que é mais fácil nem sempre é melhor. O que é difícil traz um bem maior. Já só tens de apagar. Con el corazón, todos los días sin reproches, todas las horas bailando. Mais um novo trabalho e mais um jovem artista, Martins. Os meus planos para começar, eu só te quero a ti. Acabei a meio da viagem por uma noção. Ligar não chega para pedir desculpa. Tirar essa mágoa mais que muita das noites. A mulher é a nossa cama por lá não está. Tenho que eu te peço para esquecer de tudo. Chorar, o passado foi ao fim. Nesse dia, esse dia que não chega porque deixo para depois. E a muralha vai crescendo entre o medo e covardia. Hoje, em vez de ser comigo, tu com outro, sejam dois. Ligado, chega para pedir desculpa. Ligado, se mágoa mais com muita das noites. Se molhei a nossa cama que lá não está. Tenho que eu te peço para esquecer.

Vamos há um tempo atrás, nos anos 90, 2000, o grande artista Tony Careira, Fruto Proibido. E esta vai para todos os fãs do Tony Careira, que estão aqui a ouvir. Foste a história mais linda que eu vivi, às vezes em ti. Noites proibidas de amor, com tanto calor, não esqueço. Foste aquela que nunca ninguém viu, e um dia partiu em frente. Ao final de uma história fechaste, minha vida deixaste para sempre. Ficamos sempre boa música, boa disposição, isto tudo nas antenas da sua rádio, da nossa rádio, seja a Rádio Arcanciel, com certeza. E vamos lá agora com o grande artista Luís Manuel, essa mulher transmontana, cuidado com elas, digo-lhe já. e orgulho a elas. Mudo o olhar, em Mirandela tem uma esperança de poder-la namorar. Em Vila Real falamos, eu dei a primeira flor e em Chaves acabamos. Mulher transmontana, a mais linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero o bem. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. Linda que eu já vi. E agora meu peito ama, e agora só quero o bem. Essa mulher transmontana que me acende a chama como mais ninguém. Ficamos sempre em Trás-os-Montes com a jovem transmontana Sónia Flávia. Mentiroso. Nunca pensei que um dia tu irias me mentir. Postei tudo de mim, mesmo sem nada pedir.

mais um novo trabalho de David Matos. Não vendo, não me troca essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não me troca essa cama, eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Não vendo, não me troca essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não me troca essa cama, eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Chega, não quero mais briga. Está na hora, eu vou decidir. Eu vou te dar tudo o que é meu. Não vamos mais discutir. Levas a bimbi, o iPad e o fogão, o carro e a televisão. Podes levar aquilo que tu quiseres. Podes levar até o teu coração. Tudo por ela dorme no chão. Mas dessa cama eu não abro mão. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Quero mais briga. Está na hora, eu vou decidir. Eu vou te dar tudo o que é meu. Não vamos mais discutir. Levas a bimbi, o iPad e o fogão, o carro e a televisão. Podes levar aquilo que tu quiseres. Podes levar até o teu coração. Tudo por ela. Mas dessa cama eu não abro mão. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Nela há muito tempo fizemos amor. Não vendo, não troco essa cama, eu não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Já chegou, vamos para a festa. Rapaziada, não há gente como esta. E quem não dança, só uma coisa nos resta. Batam palmas para os parados, já não presta. Chegou o bailão e toda a gente vai fazer do meu chão. Eu vou bater o pé ao ritmo desta canção. Chegou. Eu vou, não vai com o pé, vai com a palma da mão. Esta noite vou gastar a sol toda. Vou dar o gancho, vou andar de roda em roda. Eu vou cantar até a voz ficar louca. Esta cantiga vai ficar bem lá na moda. Chegou o bailão, o bailão. E toda a gente vai fazer do meu chão. Chegou o bailão. Eu vou, eu vou. Mas chão. Eu vou bater o pé ao ritmo desta canção. Chegou o barão e toda a gente vai fazer tremer o chão. Eu vou, não vai com o pé, vai com a palma na mão. Chegou. Com a palma da mão. Está doendo demais sem ela na minha vida. Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída. Eu pensei que pudesse esquecer esse amor e paguei de durão. Quebrei a cara, não consegui e me arrependi. Quero pedir perdão. Vai atender, mas preciso fazer esta ligação. Alguém me empresta o telefone, por favor. Quero falar com ela. Quero falar com ela. Se não, o peito deste homem vai explodir de amor. Estou com saudade dela. Ela na minha vida. Tenho mesmo é que voltar atrás, não vejo outra saída. Eu pensei que pudesse esquecer esse amor e paguei de durão. Quebrei a cara, não consegui e me arrependi. Quero pedir perdão. Eu não sei se ela vai atender, mas preciso fazer esta ligação. Alguém me empresta um telefone, por favor. Quero falar com ela. Quero falar com ela. Não, o peito deste homem vai explodir de amor. Estou com saudade dela. Estou com saudade dela. Falar com ela. Depois de trás dos montes vamos até ao Minho, já com a cana verde de mesma maneira, Miquel do Acordeão.

agora vamos lá a uma arte que eu queria fazer. Queria ser banqueiro, timbareiros. O pobre deposita no banco e o dinheiro foge aos milhões. Depois, para pagar as dívidas, sobem impostos, baixam pensões. Depositei dinheiro no banco, pensei que estava seguro. Quando acabou o prazo, nem dinheiro e nem juro. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Olharam bem para mim como se fosse um ladrão. Tive que me identificar para os euros depositar. Mas para offshores milhões podem voar. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. A desculpa é fuga aos impostos, branqueamento de capitais. É a conversa da treta, cada vez nos lixam mais. Tribunais e julgamentos, temos circo o ano inteiro. Ninguém vai para a cadeia, nem o povo vê o seu dinheiro. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Hoje em 55 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. Espero que está tudo bem. Vamos lá passar para a primeira dedicatória de hoje. Vamos lá, desgarrada. Vamos lá, desgarrada. Com desgarradinha, mesma maneira, de pedido do meu amigo Lourenço, para os seus amigos de trabalho, para os seus familiares, sem esquecer os animadores aqui da rádio. Encontrei um e vamos lá então com Cristiana Sá, Ruizinho da Panacova, o bigode do Ruizinho. não tivemos tempo de falar aquele grande baile de São Valentim, dia sábado 11 de fevereiro, na sala de festa de Montesion. Com quem? Com os toques e dança. E vamos lá aproveitar para homenagear também a grande artista Linda Souza. Cantem, vamos lá cantar com ela. E com aquele grupo 25 de Abril. Mais e mais, quem estará sócio para entrar de São João 8 euros? O que é 8 euros? Não é nada, hoje em dia. E depois não são sócios 10 euros, então o que vale ser sócio, não é? Mas desta ocasião podem ganhar lugares aqui no nosso site internet arconciel.iota@gmail.com. Podem ganhar muitas entradas para aquela festa dos amorosos, não é assim que se diz? Então já sabem tudo, hein? Dia 11 de fevereiro, toque e dança, Linda de Souza, que é interpretado por Carmo Leal, animado pelo grupo 25 de Abril. E organizado aqui para a sua rádio, seja a Rádio Arconciel. E vamos lá encher aquela sala, casa cheia naquele dia. Então vamos lá com os toques de dança, é o que é. Vamos lá preparar aquela grande festa.

te encontrei, eu já te menti, mil vezes chorei, já quis afastar-me, mas quando te vi, só sei que não sei viver sem ti. Como a noite, quero o luar, preciso de ti para me iluminar. Vejo o meu céu no teu olhar, preciso de ti. Cet amour ne revenait pas. Si le monde accapare, si le soleil n'était plus là, et si le tempo para, quiero estar onde estás. Et ce ne sera plus que toi et toi, sans toi. Tu y le temps est passé, la page s'est tournée, mais l'âme en séché, l'amour a cessé. Tous les je t'aime d'hier n'existeront plus, car tous tes mensonges ont pris le dessus. Seul dans ta barque, ton avenir n'est plus. Notre amour a coulé d'une passion déchue. Les saisons se cet amour ne revenait pas. Si le monde accapare, si le soleil n'était plus là, et si le tempo para, quiero estar onde estás. Mais ce ne sera plus que toi et toi. Cet amour ne revenait pas, si le monde accapare, si le soleil n'était plus là, et si le tempo parar, quiero estar onde estás. Et ce ne sera plus que toi et toi. Hoje 45 minutos aqui nas antenas da Rádio Carcel, estamos a chegar na reta final. Mas ainda há tempo para mais outra dedicatória da parte de Jerome para a sua mãe, sem esquecer os animadores aqui da rádio, toda a equipa da Rádio Arconciel. Obrigado a ti, Jerome. E vamos lá então com Cris Oliveira, o Jorge Pereira, filha dela. Jorge Pereira! Esse amor é só teu, meu. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu, meu. E será sempre teu. Ai, ai, ai, esse amor.

mais outro artista que estará connosco no mês de abril. Jorge Guerreiro, dança comigo! Não desesperes, tem paciência. Não custa nada, não tem muita ciência. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, minha doçura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, dança comigo, dança comigo. Mãos para cima, dança comigo, dança comigo. Festa, vem te divertir. Vamos dar um show, é sempre a abrir. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Não te vou dar descanso, vou ser o teu condutor. Mãos para cima, mexe a cintura. Dança comigo, dança comigo. Mãos para cima. Antes de acabar esta emissão virtual em festa, Tânia, Adrenalina. Viver a vida é uma festa. Quero saber quem está nessa. Quero cantar e sorrir. Quero ver tudo a dançar. A nossa vida a mudar. Foi feita para curtir. Pois para sempre eu serei mais eu. Vou ser a diva que te leva ao céu. Em cada palco sei que per acabar esta emissão, mais outra dedicatória para a Manuela, para todos os animadores da rádio, para toda a equipa da rádio. Vamos lá com Berta Cunha, Jerusalém. Jerusalém é o meu lugar. Não me deixes aqui, quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me. Não me deixes aqui, Terra Santa. E pois é, pois é. Portugal em Festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor portuguesa, com certeza. Eu, para mim, foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos os telefonemas que eu tive hoje. Que foram numerosos, não foram? E mais as dedicatórias, mais isto, mais aquilo. Foi uma missão ótima. E pois é, a minha amiga Glória não estará cá logo à tarde, ainda está de férias lá abaixo, no nosso cantinho de Portugal. Mas amanhã de manhã pode encontrar, a partir das 9 horas até o meio-dia, a voz de Portugal com o meu amigo Osmiro. E depois, a partir das 18 horas até as 20 horas, pôs a mica musical com a Sílvia. Vamos lá para sexta-feira, fim de semana, porta, a partir das 9 horas até o meio-dia, com o meu amigo Lourenço. E a emissão Descoberta, a partir das 17 horas às 19 horas, com o Manel. E ama a ti também. E sábado, Portugal no Coração, com a Cristina. E logo de manhã cedo, lá para as 8 horas, Cantado Galo, domingo, com o Senhor Fortes. E lá para as 10h30, com o Lionel no telefone de Sano, com certeza. Aqui lá, portas bem, tudo de bom, cuida sempre de vocês, cuidado na estrada, cuidado para si. É o meu lugar. E até quarta-feira, se Deus quiser. Salva-me. Então, tchau, tchau, até a semana. Negócios estrangeiros vai ser ouvido no Parlamento. O requerimento do PSD foi aprovado com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Chega, da Iniciativa Liberal e do PCP, além dos votos social-democratas. O PS absteve-se. A votação decorreu na Comissão de Defesa. O PSD quer ouvir João Gomes Cravinho na qualidade de ex-ministro da Defesa, em causa o alegado esquema de corrupção em torno das obras no Hospital Militar. O ministro da Educação convocou para esta manhã uma conferência conferência de imprensa. Em comunicado, o gabinete de João Costa explica que o encontro com os jornalistas está relacionado com a ronda negocial com os sindicatos, uma ronda que começa logo à tarde com a Federação Nacional de Educação. A conferência de imprensa está marcada para daqui a meia hora. Hoje prossegue a greve distrital da FENPROF e de outros 7 sindicatos em Beja. Continua também a paralisação do STOP, o sindicato de todos os profissionais da educação, e a greve do CIP, o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Hoje, mas por causa da neve e dos constrangimentos em várias estradas, centenas de alunos ficaram sem aulas no distrito de Vila Real. Afonso de Sousa. É o caso de Montalegre, Boticas e Vila Pouca da Guiar. Hoje não há aulas porque os autocarros não conseguiram sair, principalmente devido ao gelo nas estradas de montanha. Atendendo à segurança dos alunos e da comunidade em geral, entendeu-se que era melhor suspender as aulas. O transporte escolar está suspenso, isso não se realizou. Fátima Fernandes é a presidente da Câmara de Montalegre. No Conselho de Bragança, as Serras de Montezinho e Nogueira, e a Coroa, no Conselho de Vinhais, acumularam bastante neve no período noturno. Por isso, na cidade transmontana não houve as primeiras linhas da manhã e os autocarros também não saíram para o meio rural, diz Hernani Dias, presidente da Câmara. E não iríamos, de forma nenhuma, entrar numa situação de risco, pondo em causa essa mesma segurança, de quer dos alunos, quer também dos próprios motoristas. Apesar disso, as escolas estão a funcionar normalmente. Segundo a GNR, não há nenhuma estrada principal que esteja condicionada ou cortada ao trânsito. Há, sim, algumas secundárias condicionadas no acesso às aldeias de montanha, principalmente devido ao gelo. Também o avião da linha regional Bragança-Lisboa-Portimão não conseguiu levantar às 7:30 da manhã, devido ao gelo na pista, o que atrasou 2 horas o voo. As previsões continuam a apontar para a queda de neve durante o dia e, apesar do sol já ter aparecido, as temperaturas continuam também a rondar os 0 graus. A neve a causar alguns constrangimentos em escolas no interior transmontano, também em Castro Daire, no distrito de Viseu. Várias escolas ficaram hoje fechadas por precaução. O governo vai avançar com um aumento controlado do preço dos medicamentos mais baratos. É uma das várias medidas que o Ministério da Saúde está a preparar para evitar, Alexandra Sofia Costa, rupturas no mercado. Os medicamentos com preço de venda ao público até aos 10 euros passam a custar mais 5%, ou seja, um medicamento que custe 10 euros passa a custar agora 10 euros e 50 cêntimos. E os medicamentos que têm preços entre os 10 e os 15 euros vão ser atualizados em 2%. Isto é, um medicamento que custe 15 euros passa a custar mais 30 cêntimos. Já os medicamentos com preço acima dos 15 euros vão ser revistos por comparação com a média dos 4 países de referência. São eles Espanha, França, Itália e Eslovénia. Neste caso, se o preço estiver acima da média, pode ser reduzido até ao máximo de 5%. O comunicado do governo diz que este aumento controlado dos preços dos medicamentos mais baratos é compensado pela redução dos preços mais caros. O governo estima que esta medida, que vai começar a ser aplicada nos próximos 6 meses e vai vigorar até ao final do ano, possa gerar um aumento da despesa de 0,4% por parte do Estado e de 0,5% por parte dos cidadãos, uma subida muito abaixo dos valores da inflação. O governo anuncia também que vai criar uma lista de medicamentos essenciais e críticos. Para esses vão ser tomadas medidas específicas que podem incluir a revisão excepcional de preço e que vai definir um conceito de medicamento de custo excessivo que pode levar à redução do preço de alguns medicamentos ainda durante este ano. O Ministério da Saúde avança com um conjunto de medidas para evitar as falhas de alguns medicamentos nas farmácias. Nas últimas semanas têm faltado, por exemplo, nas prateleiras, fármacos para tratar infecções respiratórias e também alguns medicamentos para doentes crónicos. Rita Soares, informação na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação está também em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Está com a manhã 2 da RDP Internacional, com Karina Jorge e com João Bacalhau, os dois que lhe fazem companhia até à 1 da tarde, se quiser ficar aí desse lado. pense bem na sua vida. Se não quiser, pronto. Pode ganhar com isso, pode perder. Nunca vai saber. É um jogo. Estamos com quase 9 minutos depois das 11 da manhã. Boa quarta-feira para si, dia 18 de janeiro de 2023. Quarta-feira, já sabem, é dia de manual de canções. RDP Internacional. Dia Internacional do Riso, João Bacalhau, escolhemos uma música para abrir esta hora que tem um verso que fala de risadas. É? É verdade, está quase no início, portanto vale a pena ouvir. Másia, de Ana Moura, está no álbum Casa Guilhermina. Risadas e fico presa a ti. Vejo as passadas riscadas no chão. São penas e penas que guardo só para ti. Essa batida do meu coração. Diz-me o que é que eu faço. De um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Mais depressa, enquanto embalas e perdes a paz. preencher. Eu e tu somos muitos.